Capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra de além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a Campina, e até ao mar de Quinerete, para o Oriente, e até ao mar da Campina, o mar salgado, para o Oriente, pelo caminho de Beta-Jazimote, e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. E senhoreava no monte de Hermon e em Salca e em toda a Bazã, até ao termo dos Jezureus e dos Maacateus e a metade de Gileade, termo de Seom, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram de aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até ao monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, o rei de Jericó um, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Macedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Efer, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lazarom, outro, o rei de Madon, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinrom, Meron, outro, o rei de Aksaf, outro, o rei de Taanak, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Jocneão no Carmelo, outro, o rei de Dor, em Naftdor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo.